Agora eu durmo só pra ter você comigo. O tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua, me chamou só pra te amar. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. Pra te amar, e eu aos poucos.